Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Do Paranerdia. Hoje temos um episódio diferentão, ou melhor, diferentona, porque teremos meninas tomando o lugar do Nerd Master e fazendo a festa na casinha dele, mas ele pode ficar tranquilo que a gente vai devolver a casinha bem arrumada. Okay. Vamos gravar aqui o episódio 140 do Paranerdia e, como já está anotado aqui, só com mulheres e falando sobre mulheres poderosas. Eu sou a Ana Lúcia, Joaninha Trecker, estou aqui brincando de host e acompanhado de pessoas muito especiais. Começando com a nossa jovem maravilhosa Priscila, por favor, apresente-se. Olá, pessoas! Eu sou a Priganico e eu trabalho no Nerd Bunker, que é o site Jovem Nerd, e também participo do Anime Sphere, podcast de animes, muito maneiro. É isso aí. Bem-vinda, Pri. Obrigada. E aqui também temos a presença ilustre de Ser Sara. Por favor, se apresente, minha jovem. Olá, gente. Eu sou a Ser Sara, vindo direto do esquecido mangá que um dia volta. Juro por Deus, a gente ainda vai casar tudo pra voltar. E também a faz tudo de um monte de site de mangás. Quer dizer que você está, assim, num site zumbi. Ele tá um pouco lá, um pouco cá. Meio vivo, meio morto. É porque se dependesse só da host, tava indo. Só que tem participantes que são um pouco complicados. Aí a coisa trava. Isso por si só já dava um episódio inteirinho. Ô, louco. ou como diria o nosso Nerd Master, a culpa é do Koala, assim, né? Sim! Então, menção honrosa ao Sr. Wallace, que não participa desse episódio, mas está em nossos pensamentos. E também aqui conosco está a mecenas do Paranerdia, a nossa jovem Suelen. Por favor, se apresente. E aí, gente, obrigada pelo jovem, Joaninha, agradeço. Eu sou a Suelen e eu não faço nada na internet mesmo, só isso. Só escuto podcast. Olha, eu sempre acabo falando que todos são jovens porque eu consigo ser mais velha que o Nerdmaster, tá? Então, tá difícil de achar alguém que eu deva dizer, ô meu senhor, ô meu idoso. Todo mundo é jovem pra mim. Boa tarde, boa noite. Não é uma apresentação muito criativa, mas é o que está me ocorrendo agora no momento, porque o Nerd Master me deixou na gravação dos recados, dos comentários, e ele disse com muito amor e carinho, se vira, e é o que eu vou fazer agora, então vou me virar. A todos os nossos ouvintes, obrigada pela presença, obrigada por estarem acompanhando aqui essa edição especial do Paranerdia, dedicado às meninas, e vou começar com uns recadinhos, que são sempre muito importantes, né, lembretes vitais aqui para todos nós, que são as formas de apoio que vocês podem dar ao Paranerdia. Para quem gosta do Apoie-se, ele está nessa plataforma, no apoie.se/Paranerdia. Para aqueles que preferem o PicPay, também estamos lá com picpay.me /paranerdia. Lembre-se que compartilhando nessas plataformas, vocês estão ajudando não só o Nerdmaster, mas a todas as atrações recorrentes desta plataforma fofinha, docinha, que é gerida pelo Alexandre, dão a vocês produtos de qualidade como o Paranerdia, o HunterCast, o Nerd Maratonista, Primeiro Disparo e ouvi lendas de que o Mangakê também está chegando. Depois vamos cobrar Cissara e vamos ver se ela consegue realmente ressuscitar esse projeto que vai ser muito apreciado por vocês. Quem quiser conversar com o Paranerdia, tem os bons e velhos métodos de sempre, que são o paranerdia@paranerdia.com.br, para quem prefere o e-mail. Comentários no Facebook também são apreciados, né? facebook.com/paranerdia, Twitter com twitter.com/paranerdia, e também temos os comentários nas postagens dos episódios, que é geralmente o meu método predileto de comentar. Eu gosto mais, já linka direto aquilo que eu tô falando com o episódio que tá ali. Vocês não reparem que eu estou ficando distraída, que o Qualace está aqui tentando fazer umas cosquinhas virtuais em minha pessoa, tá? Deixe quieto que depois eu boto ele de castigo, ou melhor, eu aviso pro Nerdmaster. Yeah, baby! Yeah. Estava eu falando dos e-mails. Gente, se tem uma coisa que um podcaster ama de paixão, é receber os e-mails, é receber os comentários. Isso é o alimento de um podcaster. Então, mandem quantos e-mails vocês quiserem, quantos comentários vocês quiserem, criticando, elogiando, vai ser legal, prefiro elogios, mas críticas, se forem construtivas, também são muito bem-vindas. E uma forma de vocês também demonstrarem o carinho e até ajudar, se vocês não podem ajudar com dinheiro, não podem ajudar com nenhuma outra forma de contribuição, divulga o Paranerdia. Faz assim um comentário, divulga para 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas. Isso já dá uma ajuda, você tá mostrando para um amigo um projeto interessante e dando a chance deles conhecerem o podcast de uma maneira geral e o trabalho do Nerdmaster também de maneira mais específica. Para quem também quiser conhecer o rostinho do Nerdmaster, podemos procurá-lo no YouTube. Tem vídeos lá com o Paranerdia TV, né? youtube.com/paranerdiatv. E para quem também quiser ajudar a divulgar, né? Fica a dica do Spotify, que o Spotify abriu agora um espaço muito legal para podcasts, tá? Tô encontrando praticamente de tudo que eu já encontro nos meus agregadores, tô encontrando lá. Então, se você tem o Spotify, já faz uma busca podcasts por Paranerdia, você vai ser direcionado para lá, pode se inscrever, pode procurar os episódios antigos, fazer uma maratona, começa já de agora, aí é com vocês. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Mundo apresentado, agora vamos ao episódio propriamente dito, e a diversão aqui vai ser as meninas falarem cada uma sobre mulheres poderosas do mundo da ficção, né? O nosso host, chefão Nerdmaster, nos deu algumas sugestões, mas cada uma resolveu escolher aquela figura assim especial do seu coração, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Eu vou seguir a ordem aqui da apresentação para também não me perder, porque eu sei que eu sou meio confusa de natureza. Então eu começo com a Pri. Fale aí, menina, qual é assim a sua primeira poderosa? A minha primeira poderosa é a Bayonetta, do jogo Bayonetta. Porque ela é assim, ela é uma mulher linda, ela é super sexy. Ela é uma bruxa mega poderosa. Ela é muito bem resolvida em tudo, basicamente, assim. Ela sabe usar a sensualidade dela, assim. E de um jeito que acaba sendo divertido no jogo, sabe? Eu acho que ela é um bom exemplo de... Ela usa esse lado mais de sexualização e tal como poder, sabe? Eu acho um empoderamento muito forte, assim, a Bayonetta. E por isso que eu escolhi falar um pouco mais dela. Eu gosto muito de videogames, mas eu tenho que admitir que eu estou na turma do que estou gostando. Mas a distância, porque falta aquela coisinha boazinha, din-din, e eu não consegui comprar nenhum console e menos jogos. Quer dizer, é um mero detalhe. É um mero detalhe ínfimo, né? Meu jogo principal é de Pokémon GO, veja só que coisa triste. Nada, Pokémon GO é mó legal, pô. Pokémon GO também tem mulheres muito boas. Tem a líder do Team Valor. Sim. É super. É, na verdade, dos três times, duas são lideradas por mulheres. Exato, a Blanche e a... Como é o nome dela? Gente, me deu um branco. Canela? É, me deu um branco aqui dela. Alguma coisa assim. Mas ela tá lá, comandando. É isso que importa. Com pompa e honra, um Candela, dos três times principais de Pokémon GO. E é isso aí. Alguém muito quer acrescentar poderoso. Alguma coisa aqui sobre a Bayonetta? Alguém também tem alguma experiência alguém com ela? Alguém conhece a Bayonetta? Eu não faço a menor ideia isso. Do que vocês estão falando. Eu conheço. É porque, tipo, como eu não conheço vocês, então eu não tenho aquela intimidade de entrar... No assunto como eu faço com o Nerdmaster. Mas, tipo, uma das versões que, inclusive, eu gosto dela é de cabelo curto. Eu só não me recordo se é do primeiro ou do segundo. É do sempre segundo, me fala essa. A memória. É do segundo, né? É. Tipo, é que nem você falou. Ela é uma personagem muito resolvida. Tipo, ela no universo dela, ela faz o que ela quiser. Ela define. E quem vier pra cima dela, pra ela querendo... Se ter alguma coisa pra cima dela, ela faz não. Aqui não, queridinho. É incrível. Aqui assim, não. Eu faço o que aconteça. É tipo isso mesmo. Exato. E eu acho isso uma coisa muito legal. Eu sei que tem muita gente que se incomoda com ela, justamente por ela ser uma personagem extremamente sexualizada, assim, sabe? Mas eu gosto como eu consigo enxergar, pra mim, que é uma brincadeira, entre aspas, é uma brincadeira meio séria sobre mulheres donas do seu próprio nariz, que podem fazer o que elas quiserem, absolutamente qualquer coisa. Sim. Inclusive, serem ultra mega sexys e se darem bem por causa disso. Tipo, eu acho que a sexualização dela é algo pensado. Não é tipo, olha gente, entre na sua cara, peitos, bunda, yay. Não, eu acho que a sexualização dela é pensada pra mostrar a independência dela dentro do universo dela. E por isso que eu acho que ela é uma das grandes mulheres aí da ficção, no geral. Uhum. Muito bem, começamos bem aqui essa apresentação. E passo a bola agora pra ti, Sara. Qual seria a sua poderosa? Ok, eu vou começar com uma das que... Porque já começa pelo fato, eu aprendi a ver filmes de ação com meu pai. Muito do meu gosto por filmes de ação com meu pai. E um dos primeiros filmes que eu já tinha uma idade boa e comecei a entender bem foi Kill Bill. Então vou começar por Beatrix Kiddo, também conhecida como A Noiva. Ela era uma assassina de um grupo de assassinos, etc. Só que acabou que ela ficou grávida e teve que fugir dali, porque, vamos dizer, o instinto materno bateu. E ela decidiu ter uma vida normal. Só que a galera com quem ela fazia parte, o pessoal da Viper, foi atrás dela. E o cara que era o chefe dela, com quem ela chegou até a ter caso romântico, ficou com ciúmes e matou todo mundo. Inclusive, ela foi dada como morta. Porém, ela ficou em coma durante 4 anos. E quando ela voltou com sangue nos olhos pra matar todo mundo. Ela literalmente passa o filme inteiro tendo que lutar com meio mundo contra ela, querendo rebaixar ela e subestimar ela, tanto pelo fato dela ter ficado em coma, como pelo fato dela estar sozinha. E ela se mostrou que, mesmo estando em minoria, literalmente sozinha contra todo mundo, ela ia lutar contra todo mundo pra ir atrás da filha dela e se vingar pelo que fizeram com ela, que destruíram a vida que ela estava tentando criar. Pra mim, ela é uma das mulheres... A criação dela foi de uma mulher totalmente forte, uma mulher totalmente que sabe o que quer, porém ela teve o choque dela de ser mãe e soube encarar aquilo e teve aquilo tirado dela e ela tá tentando reatar aquilo pra poder seguir em frente. É que no começo ainda, ela nem sabia que a filha dela tava viva, né? Ela foi descobrir isso quando ela encontrou o Bill. Então, o começo do filme é mais vingança mesmo. Ela querendo se vingar por terem roubado a filha, matado a filha dela, roubado a vida dela, né? Tentado matar ela, exato. Porque é aquilo, foi 4 anos em coma. E no meio da treta, ela ainda topa com uma das ex-colegas de organização dela, que realmente teve uma filha e teve uma vida. E foi toda uma situação, tipo, ok, ela está tentando ter a mesma coisa que eu e... Ou então. É, mas aí também, Sarah, pode ser um sentimento assim, ela tá tendo a vida que eu não pude ter porque eles me tiraram, né? Então, exato. Também tem esse lado, assim, não sei, de aumentar o ódio. Porque é isso, tipo, eu queria isso. E aí, vocês não me deixaram ter. E agora você tem? Não, você não pode ter também. Porque eu não pude. Mas se você me permite, eu tenho uma coisa que eu lembro bem Assim, eu assisti esses dois filmes. É um milagre que tem algumas coisas que eu normalmente não gostaria de assistir. Tarantino não é exatamente o meu café da manhã predileto. Mas eu tive que assistir. É aquela coisa que às vezes você ouve o chamado e eu tinha que assistir de qualquer forma. E no final das contas, eu achei muito interessante que a noiva está ali na luta justamente com essa moça que teve uma filha, que teve essa vida, como vocês estão descrevendo. Mas na hora que a menina acaba voltando para casa, de repente as duas param a briga. Elas estão uma disfarçada, né? A briga é entre nós, a briga aqui entre as cachorras grandes. A menina não tem nada a ver com isso, né? As duas ali tudo descabeladas, já tudo cheio de hematomas por causa das porradas dadas, mas elas se seguram porque a Beatrix, ela tá com raiva, ela tá com ódio, mas ela respeita o lado mãe da outra, ela respeita a filha, né? Respeita aquilo que tiraram dela. Ela até acaba permitindo, né, que a menina viva e dá a chance para você. Se um dia você quiser me procurar, você tem seus motivos, eu vou estar te esperando. Sabe, eu achei isso também... se ela fosse uma assassina completamente fria, ela podia simplesmente, mato o problema aqui agora. Mato a mãe, mato a filha, tá resolvido. Mas ela deixou a menina para trás, eu achei isso interessante. É que eu acho que no caso dela é isso. Ela não é só uma assassina, né? Ela tem um motivo para estar nesse processo dela aí, assim. Então, tem uma... motivação forte, que é terem matado a filha dela, que é o que ela achava até então, né? E terem tentado matar ela. É. Então, assim, tem uma... Tipo, ela não quer matar as outras mulheres e o Bill simplesmente porque sim, né? Ela não é uma psicopata. Ela tem o motivo dela. É foda. Esse filme só tem uma coisa que me desagrada, que é como que ela entra no avião com aquela espada, né? Isso daí... Tarantino, faz, cara. Tem coisa do Tarantino que eu só aceito na minha vida também. Você fala assim, entrar, você tá com uma espada daquele tamanho na bagagem de mão, né? Tá bom. Não, mas essa parte é engraçada. Muito bem, muito bem. Agora é a vez da Suellen apresentar a sua poderosa. Então... Seguindo aqui o fluxo dos filmes de ação, acho que eu tenho isso em comum com a Sara, de que aprendi a ver filme de ação com meu pai também, né? E o Mad Max foi um filme que eu fui assistindo ao longo da vida. Eu lembro muito do 2, do 3 era o que eu mais lembrava, na verdade, de ver na sessão da tarde e tal. E o 1 eu acho que eu só vi depois... que eu não lembro de ter visto quando eu era criança, mesmo porque o 1 é bem lento, né? Um filme diferente. E aí eu fiquei muito feliz na época que saiu o Mad Max, de poder ir ver um Mad Max no cinema. E aí, né, eu acho que eu não sabia que a Furiosa ia ter um papel tão de protagonista no filme. Mas enfim, eu gosto muito desse filme, achei sensacional. Achei que os dois levam bem o filme, tanto a Furiosa quanto o Mad Max. E é isso. Bom, pra quem não viu, né, um breve resumo, é um futuro, como chama? Distópico? Pós-apocalíptico? Pós-apocalíptico. Ninguém sabe o que aconteceu de fato, né? Eu lembro que nos dois, não, no um, eles até falam alguma coisa de bomba atômica, mas depois eles abandonam isso. Nunca foi muito bem explicado. E aí eles vivem nesse mundo pós-apocalíptico em que tem essa sociedade organizada ali, uma sociedade extremamente patriarcal, onde você tem, né, um homem que comanda e esse homem tem filhos e ele organiza ali, então tem as pessoas que são muito pobres, ele usa as mulheres como vaca leiteira, né, eles tiram leite das mulheres como se estivesse ordenhando gado mesmo. Então, dentro... E aí ele pega as mulheres mais bonitas e meio que faz, tipo... Como se fosse pra reprodução. Não, como se fosse não. É pra reprodução. É pra reprodução. Porque aparentemente nesse mundo todo mundo é meio zoado geneticamente, assim, tem muito tumor, câncer. Então ele pega as mulheres mais bonitas pra ver se sai umas crianças saudáveis, né? E a Furiosa, ela era uma dessas mulheres? Eu não lembro. Não, ah, né? Se me apresentou também, eu não lembro. Eu acho que ela era, mas aí sei lá, ela tava velha, sim. Eu acho que ela já era uma guerreira. Eu tenho a impressão de que ela era de uma tribo que foi capturada. foi escravizada ali pelo chefão. É, sim, mas ela não era. Ela pode até ter sido. Mas ela não era. Não fica muito claro se ela chegou a ser usada como uma das moças do harém. Porque talvez ela, na verdade, ela pode até ter sido usada e não ter tido filhos saudáveis, então foi descartada para essa função. De qualquer forma, ela se destacou como uma guerreira, como uma pessoa forte, e ela acabou galgando postos dentro do grupo. Ela é praticamente uma general ali dentro. É, acho que ela chegou a ser uma guerreira mesmo, só que aí deu uma treta que ela não estava mais batendo com as ideias do Imortal Johnny lá, e ela vazou, até porque ela tem a perda do braço, que já não é... Como é que fala? É aquela coisa, não é considerada perfeita. É, então, Na verdade, ela era uma das esposas do Immortan Joe. E daí, mas ela não teve filho. Então, ele se livrou dela e daí ela foi... Ele deu ela pra um dos imperadores. E daí, um dos imperadores dele, né, um dos subordinados dele, deixou ela começar a pilotar e tal. E daí, ela virou essa... Como se fosse, não é motorista exatamente, mas ela começou a dirigir. E aí começou daí. E aí ela começou a ser uma guerreira por causa disso. Isso. Uhum. E aí o plot do filme gira em torno dela fugir com as esposas do Immortal Joe, né? Então aí é ela roubar as meninas e fugir. Enfim. E aí no meio disso tudo aparece o Mad Max, que o rolê dele é só salvar o rabo dele mesmo. Então, tipo, e o filme é isso, né? Aí ela tem essa figura de. Realmente, de ser guerreira, ela vai enfrentar toda a sociedade dela sozinha. É isso que ela tá fazendo ali, né? Ela vai roubar as mulheres, enfiar dentro de um caminhão, e é tipo uma missão suicida isso. Eles não sabem, tipo, ela tem lá o lugar pra onde ela quer ir, que é o... gente, eu não lembro o nome de nada, né? Mas assim, ela tem o lugar lá pra onde que é o objetivo dela, só que é isso, não sabe o que que vai... Eles não sabem se esse lugar existe de verdade, né? Tem essa porque é uma coisa dela criança, né? Era meio um negócio dela criança, assim. Porque ela veio desse lugar e ela foi escravizada quando ela era criança. Então, meio que é uma missão suicida mesmo de mulheres que estão desesperadas, né? Porque você só vai numa missão suicida dessa quando você tá desesperada, pra fugir daquela situação ali. E no meio do e eles conseguem chegar nesse lugar, tal, tudo. E aí no meio do filme o pessoal fala assim: e se a gente voltar e tacar fogo e meter o louco na porra toda? Eles falam: vambora. E eles vão, e é isso aí, consegue matar o maluco. Sucesso. É sucesso. Pau no cu do patriarcado esse filme. Eu acho que o maior mérito do filme não é nem lidar com o patriarcado dentro do filme, mas é deixar os homens malucos aqui do lado de fora, porque você não foi a única a ficar surpresa da Furiosa ter um papel tão importante dentro do filme, né? Muita gente ficou surpresa, ficou falando: ué, mas o filme não é Mad Max? Como é que ele tá assim? Todo mundo pensava que o foco ia ser o cara, só que o cara... Se você parar pra pensar, o Mad não funciona sem a Furiosa. Ah, nesse filme, não. Eu tenho a impressão que nos outros filmes, a estrutura é a mesma. Tipo, ele meio que cai de gaiato numa treta. É sempre assim. Ele tá lá e aí ele caiu de paraquedas no meio de uma treta. E o único objetivo do Mad Max sempre é se salvar. Sim. Ele não tá interessado em, né, tipo, subverter a ordem dos lugares, nem nada disso. O esquema dele sempre é salvar o próprio rabo. E aí, no meio dessa, ele ajuda alguém, né? Tipo, ele fala quem, né? No caso aqui, ele com a Furiosa, foi isso, foi um encontro do acaso. Ele tava pendurado lá, servindo de bolsa de sangue. E aí, ele trombou nela e falou assim: acho que daqui eu consigo me salvar, né? E colou nela pra se salvar. E foi isso. Mas quem dá a ideia de voltar pra cidade e pegar a cidade pra elas, foi ele. Então, assim, ele... Né, os homens ficam muito sentidos porque em um filme na história da humanidade eles não têm o protagonismo, então, nossa senhora, eles ficam muito seguros com isso. Mas assim, quem deu a ideia, que é da metade pro final do filme, foi ele, né? Assim, foi ele que, porque por elas tinham seguido em frente e iam morrer, sei lá, no meio do deserto lá. Então ele é importante também, né? O pessoal pessoal, os meninos não precisavam ficar tão nervoso. Eu concordo, concordo. Pô, deixa a gente ser legal e badass também de vez em quando, poxa. A gente também merece isso. Nós também podemos. Olha só, não, né? E ela ainda, tipo... É isso, assim, né? Não tinha... Por exemplo, se fosse um homem no lugar dela, não ia ter feito diferença, entendeu? Tipo, o gênero do personagem na história, na real, não faz tanta diferença. É que no caso, como eles quiseram montar a história sendo das esposas, dentro desse esquema, fazia sentido ser uma mulher, mas... O pessoal fica muito bravo. Mas a Furiosa é sensacional. Eu acho, achei, mano, do caralho, careca, com graxa na cara. E vamos aí. E baixa aquele negócio do aí o caminhão pega fogo, e baixa o negócio do caminhão, e vem areia. E eu no cinema, assim, com os braços pra cima. É! Isso aí! Da hora! O caminhão pegando fogo! E é uma coisa que geralmente não associam com... não é uma coisa feminina, né? Tipo, um caminhão pegando fogo, explosões. Geralmente não é uma coisa que é associada com essa parte mais feminina. E é um puta filme de ação, né? Um puta Exato. Filme de ação. Com carro explodindo, virando de ponta cabeça. Mano... Aquelas cenas de perseguição absurdas também, maravilhosas. Sim. E quem tá pilotando o caminhão é uma mulher, né? E é isso, foi Furiosa. Muito bom. Bom, agora é a minha vez e eu tenho que admitir que, olhando em retrospecto, talvez a Poderosa que eu vou mencionar agora pareça até meio... ingênua, delicada, né? Eu não consigo imaginá-la pilotando um caminhão gigantesco ou até dando porradas violentas em outras pessoas. Mas pra mim eu tenho um lugar especial no meu coração por ser uma figura, pra mim, criança. Ela representava muitas das coisas que eu sem perceber eu gostaria de ser quando era adulto. E eu tô falando da Poderosa Isis. Tudo bem, gente, a alerta de mofo subindo, tá? Respirem fundo, tá passando. Então, aqui provavelmente ninguém conhece, e eu tô falando não só de vocês, meninas, mas dos ouvintes do Paranerdia também, né? Eu sei que é um nome que vai, assim, parecer que, quando, como, onde... Então, eu vou tentar situar aí pra vocês. A primeira super-heroína que conseguiu ser protagonista de um seriado de TV é a Mulher Maravilha. Só que como ela fez sucesso, isso acabou animando alguns produtores a criar uma personagem que seguisse mais ou menos os moldes dela. Então, entre 75 e 77, foi produzida uma série, que ela até fazia uma dupla de... Acho que era um seriado de mais ou menos meia hora os episódios e fazia dupla com o seriado do Shazam, também live action, né? E a história falava de uma moça, ela se chamava Andrea Thomas, ela era uma professora, e nas horas vagas ela gostava, assim, ela ia passar as férias dela, ela ia pro Egito estudar arqueologia, ela era uma arqueóloga amadora, e numa dessas viagens ao Egito, ela acaba encontrando um amuleto, muito semelhante ao um dos símbolos que aparecem nas coroas egípcias, e nem me pergunte como, porque a história também não diz como ela descobre que esse amuleto lhe daria poderes, mas toda vez que ela coloca o amuleto sobre o peito e diz, Poderosa Isis, era efeitos especiais toscos da década de 70 de televisão, sim, eu sei, com paciência, tá? Mas ela acaba se transformando nessa super heroína com trajes que lembram vagamente o visual egípcio, cabelo preto bem liso, puxado para trás e, olha, é sério, eu simplesmente ficava ensandecida quando ela recitava, porque os poderes dela ela acionava meio como se fosse um encantamento. Quando ela queria voar, ela recitava algo assim como, ó, Zéfir, que comandas o ar, erga-me para que eu possa voar. E eu ficava doida com aquilo. Mas eu não ficava doida só por ela ser uma super-heroína que prendia bandidos, salvava crianças em perigo, essas coisas que todo super-herói médio tem que fazer, né? Eu gostava muito da ideia dela ser uma mulher solteira, que cuidava da vida dela, que tinha um trabalho, que também conseguia se dedicar a um sonho, que era o sonho de ser arqueóloga. Ela não era a profissional, mas ela estava ali trabalhando com isso sempre que era possível. E sabe, eu demorei para entender isso enquanto criança, o quanto isso era incrível. Ela não era mãe, ela não tinha que se preocupar com filhos, com família. Ela tava... Ela, na verdade, até lidava com crianças porque ela era professora, né? Mas esse não era o mote principal dela. Ela era um tipo de mulher totalmente diferente da mulher que eu via nos anos 70, que era tipo a feiticeira, sabe? A feiticeira é o mote da mulher que casa e para obedecer o marido ela tem que abrir mão de certas coisas, tipo mexer o narizinho e fazer magia, né? Eu não consigo imaginar nenhuma mulher em sã consciência que abrisse mão de tudo isso, por mais que ela ame. Não, hoje, num casamento, você espera que haja conversa. Olha, eu não vou abrir mão de tudo isso, não. A gente pode até viver de uma maneira modesta, mas, ó, segura aí, meu. Né? Sim, é, mas nos anos, vai, 50, 60, eu acho, assim, que nos anos 70 isso começou a mudar um pouco, né? Que começou lá nos Estados Unidos a ter negócio de revolução sexual e tal. É que demorou bastante pra chegar, as coisas demoravam bastante pra chegar no Brasil essa época, mas realmente nos anos 70, até os anos 70, o modelo de mulher era esse modelo, né? O da mulher que com 30 anos já tá casa, tem filho, fica em casa para cuidar da casa, das crianças e tal, e é esse o... era esse o esquema. Então, eu realmente imagino, assim, imagino não, eu sei o quanto é poderoso esse tipo de representatividade no entretenimento, né? Você lá, Janinha, criança, vendo que, assim, nossa, existe a possibilidade de eu ser alguma outra coisa, assim, de eu não ser isso, de eu não ser esse modelo, porque o maior problema que a gente tem é quando você não se sente dentro daquele padrão que é determinado para você, né? Por conta do seu gênero. Então, no meu caso, assim, falando de caso pessoal, eu nunca fui muito feminina. Nunca fui a delicada e essas coisas assim. Então, quando você tem um modelo de que, assim, para você ser mulher, você não precisa ser essa coisa de, ai, não sei, sei lá, usar brinco, senta, cruza as perninhas, ai, não fala palavrão, fala baixo, dá risada alta. Quando você vê que você não precisa ser assim para ser mulher, você fala, nossa, bacana, eu não sou um alienígena, né? Deixa eu tirar essa roupa de Barbie, né? Que eu não cabe em mim essa roupa de Barbie. Eu quero ser outro tipo de mulher. Então, e aí é muito bacana, assim, que quando existem... E pra você ver como essas coisas marcam, né? Como marcou você. Sim, elas estavam ali pau a pau. A Mulher Maravilha, vou ser bem sincera, ela é tão maravilhosa que eu acho que ela parecia mais irreal, tá? E é coisa de criança, né? Porque, na verdade, se for analisar efeitos especiais e tudo, a Isis está bem abaixo até do padrão de efeitos especiais da Mulher Maravilha. Olha que eles são mais ou menos da mesma época, né? Mas eu não sei, talvez porque ela tivesse essa... A identidade secreta dela fosse mais real, mais palpável. A Mulher Maravilha era... A Diana Prince era só um enfeite, né? Era o óculos que ela banca do Clark Kent, aquela coisa que ela colocava só para se disfarçar. Eu sentia que, no caso da Poderosa Isis, a professora era um pouco mais real, que ela tinha preocupação com os alunos, que ela tinha preocupação em ver o que estava acontecendo com as crianças. O curioso é que eu fui dar uma pesquisadinha aqui para ver o episódio e peguei uns trechinhos de um vídeo, e justamente o episódio que puxei era ela tentando dar na aula, trazer materiais especiais para ajudar um aluno que estava sofrendo bullying, que era um menino que tinha vindo do interior, e ela estava tentando trazer terra, um aquário, sabe, coisas assim que são ligadas à vida no campo, para que ele ajudasse os outros meninos a entender assuntos de biologia. Assim, olha só, ela está tentando enturmar o menino e mostrar, olha, ele domina isso daqui. Olha que coisa legal de uma professora, né? E hoje, talvez, ela não marcou tanto, né? Já são, nossa, 1975 é muito tempo, mas... é uma lembrança carinhosa que eu tenho dela. Eu nunca com nem certeza tinha ouvido falar. Eu nem vou dizer procurem por aí, porque acho que se tiver algum box, deve estar perdido com mais bolor do que o bolor que eu levantei agora quando eu falei dela. Mas quem sabe? Quem sabe aí nas locadoras da internet, se vocês conseguem encontrar alguma coisa. Eu achei muito legal isso tudo que você falou dela, eu também não conhecia, mas eu acho que a principal diferença dela pra Mulher Maravilha é que a Mulher Maravilha nasceu uma princesa guerreira já. E ela era uma professora antes de ser uma guerreira, sabe? Isso faz uma diferença muito grande pra personagem. Até pro jeito que ela é construída, sabe? E é muito mais interessante, na minha opinião. Não, eu que sou gente, muita coisa antiga, eu também não conhecia ela. Gente, Netflix, que tal vocês fazerem um reboot, hein? Quem sabe alguém ouve a gente? Pode rolar, por que não? Ah, sonhar não custa nada, vai. Ajuda nós, né? Ó, voltou She-Ra já também. Era um outro anime. Né? Se até a She-Ra conseguiu ter uma releitura assim tão porreta, nossa. Podia fazer uma animação da Isis. Armin Sandiego, pode rolar a animação. Tá tudo aí, gente. Mais mulheres poderosas pra ficar na lista de espera, né? É. Bom, falando em mais mulheres poderosas, eu dou novamente a palavra a Pri para que ela faça mais uma indicação maravilhosa. Certo. A indicação é maravilhosa, mas não é a Mulher Maravilha. Ah, piada. Quase foi boa essa. É, eu queria falar um pouco da Mulan, por um motivo muito específico e particular. E eu tenho descendência asiática, então eu acho legal falar da história dela. A história dela ficou mais conhecida é a da Disney mesmo, que ela vai pra guerra e tal. E eu acho que o legal disso, numa história da Disney, é que quando você coloca a história dela no meio das histórias das outras princesas, ela tem uma força muito grande, porque é muito focada na família. Ela faz tudo aquilo e todo esse sacrifício e tudo pra honrar a família dela, sabe? Ela não tá fazendo por amor, por um cara, ela não tá fazendo por medo, ela não tá fazendo porque ela quer ser fodona, ela tá fazendo isso por amor ao pai dela, porque ela não quer que o pai dela vá lutar, sabe? Então, eu acho que é muito legal você ver também esse papel não só de mulheres fodas no sentido de amante ou de foda por si só, ou de alguma coisa assim, mas de uma filha, sabe? Geralmente a gente vê as mães lutando, fazendo muitas coisas assim, mas uma filha lutando pelo pai, eu acho que é muito forte também. E na cultura asiática, tem muito esse lance mesmo de família e de honrar a sua família e de fazer o possível pra manter o nome bom e pra manter não exatamente a linhagem, mas pra manter uma boa reputação pra sua família, sabe? Deixar uma marca digna. E eu acho isso muito legal do jeito que é representado também no desenho da Disney, porque o que a gente tava acostumado a ver era só, ah, e essa mulher aqui que se apaixona por esse cara aqui e blá blá blá. E na Mulan, por estar no meio da guerra, esse fato, até rola um romance, mas quando rola um climão assim, é ela vestida de homem com o capitão, e aí você fica meio tipo, o que está acontecendo aqui? Isso está muito diferente. Mas o que, que é isso? É muito legal ver a Mulan tomando essa frente toda e esse protagonismo todo no desenho da Disney, que era mais tipo, ai, princesas fofas, e aí, rosa, glitter, whatever. E indo pra uma guerra, lutar pelo pai e não por um homem. Um homem. Ah, tá, calma, isso foi estranho. Mas lutar pelo pai e não por um interesse amoroso? Olha, eu vou admitir que eu tenho uma falha de caráter imensa, tá? Eu não assisti ainda Mulan. Eu admito isso publicamente. Eu sei que isso é desonra pra mim. É desonra pra minha mãe. É desonra pro meu gato. Eu entendo tudo isso. Mas é algo que eu ainda posso corrigir. Tá? É uma falha de caráter que eu ainda posso corrigir. Sempre atento. Inclusive, vai sair o live action da Mulan. Então, provavelmente, a galera que não teve oportunidade de assistir quando saiu o desenho e tal, porque já faz um bom tempo que saiu, vai ver esse revival agora com a Mulan live action. E que também é legal que o elenco do filme é de asiáticos, então é um passo no caminho certo, saca? É, né? Não fizeram aquele whitewashing, né, do filme. Mas e uma coisa... Perdão. Eu tenho um sonhozinho de ver a voz original da Mulan no filme. Já pensou? Que ela é a agente Melinda May, dos Agents of S.H.I.E.L.D. Já pensou ela dando uma palhinha na história? Imagina se ela parece como a mãe da Mulan. Nossa! Nossa, já me comprou. Já tô comprando ingresso, tô lá. Tem uma voz do além me lembrando que Mulan não é princesa, tá? Nisso eu concordo realmente, porque se for pra definir princesa Disney como aquela dama eternamente em perigo, precisando ser salva por um príncipe encantado ou desencantado, não, ela com certeza não é uma princesa. Ela tem muita força aí pra precisar de um príncipe salvador. Sim, na verdade a Mulan chegou ao ponto que ela só é considerada meio que por licença poética quando citada, tipo, ah, princesa Disney, mas ela realmente não é. O pessoal se começa a falar, ah, princesa Disney, pra, tipo, criar uma classe só pra ela, entendeu? Exato, ah, essa daqui, muito... essa daqui é a lutadora, que é a soldado, que teve a honra da China, que foi agradecida pelo imperador, não sei o quê, mas ela não é uma princesa. Ela acaba entrando na categoria mais por pressão pública do que por outra coisa. Exato, não, tanto que veio muito, que já tinha essa discussão, mas entrou muito de novo na questão quando saiu o Wi-Fi Ralph, né, quebrando a internet, no qual colocaram todas as princesas e a Mulan. Aí todo mundo, ah, não, princesa, lá, né, não é princesa. Eu, gente, vocês não entenderam até hoje o contexto do fator de incluírem ela como, entre aspas, muitas aspas, princesa Disney. É que eu acho que princesa Disney pode, você pode encarar assim, não necessariamente sendo princesa da monarquia, né, tipo, um cargo da monarquia, mas sim as personagens principais da Disney. Eu acho que podiam renomear pra protagonistas da Disney. É, pode ser. É, mas é porque a maioria tão grande delas tem a ver com alguma coisa ligada à monarquia. Tirando a Mulan, a monarquia, que acabou ficando princesa Disney. Porque se falar, se parar pra pensar, a Cinderela também não é. Ela se torna princesa por conta do príncipe, mesma coisa pra Branca de Neve, e assim vamos indo. Agora, quem não, já entra... Branca de Neve, ela é filha do rei. É, ela é filha do rei, verdade. Não, agora, mas a Cinderela não é ela. Não, ela se torna depois que ela casa. É, eu acho que no máximo ela chega a ser nobre de alguma forma, não, né? Ela, Cinderela ela não, ela é tipo super pobre. Ela é, não, pai, na verdade o pai dela é um ético. Mas aí o pai dela, digamos, posses... podemos considerar que é classe média pra gente. É verdade, eu inclusive... É. Lembrei então, agora do plot do filme, que tinha esquecido. Isso. Mas porque, é isso mesmo. Assim, aí eu não sei se o pai dela chegava a ser um nobre, tipo um duque. Mas eu acho que não. Acho que ele só era bem de vida ali, né? É, mas nada ligado à monarquia. Só foram pegar um pouquinho mais pesado nisso de monarquia de uns tempos pra cá. E mesmo assim, eles estão pegando vários tipos de hierarquia. Tanto que o quê? A última princesa não é a princesa, mas a rainha, a Elsa. É, então, princesa porra Disney, toda. Aí tá, aí tipo, princesa Disney, tá lá, eu sou tipo assim, princesa? É, e então, a gente pode até querer caçar a Tiana, que é do Príncipe o Sapo, né? Ela também não é princesa, ela é cozinheira, ela é chefe e beijadora de sapos, o que é... que posição terrível, meu Deus. É isso, gente. Quando a gente fala princesa da Disney, fiquem tranquilos, respirem, não precisam entrar em erupção, porque assim, é a categoria protagonistas da Disney. Beleza? Categoria protagonistas femininas dos filmes da Disney. Isso. Envolvem magia. Aí isso daí, a sigla fica princesa. Tá? Pronto. E aquela coisa, tá tão enraizado já o fator tipo, ah, princesa, que é aquilo. Cara, você tirar algo já enraizado de uma cultura é complicado. Então só deixa, quem entender, entendeu. Quem não entendeu, uma hora entenda, massa. Eu até acho bom colocarem ela no meio das princesas Disney por um motivo muito simples, muito querido. E é, as menininhas vão lá, pegam as coisas de princesa Disney, elas olham, olha, essa é a Mulan. Quem é essa? O que que ela faz? Vamos assistir o filme dela, vamos conhecer a história dela. E daí elas percebem que elas podem ser guerreiras. Ah! E não só ficar sentada, deitada assim, esperando alguém vir e beijar você enquanto você dorme, o que é muito errado, tá bom, meninas? Não pode fazer. Não pode. Não pode. Aí, um negócio que eu acho legal de Mulan, assim, não conheço a cultura pra falar com muita propriedade, mas a Pri pode falar, é que me parece que não é um negócio, não foi uma cultura estereotipada, assim, porque pra oriental, geralmente, antigamente, tinha um negócio que era muito estereotipado, assim. Sabe? Aquele negócio que chega até a ser... caricato, né? Isso! Que era sempre aqueles... né? E aí, faz tempo que eu vi Mulan também, vi quando era criança. E aí, pelo que eu lembro, não era assim também, não tinha esses estereótipos. Tem algumas coisas que são um pouco, mas eu acho que é mais pra... Mas eu acho que não chega a ser ofensivo. Eu acho que é mais pra você poder se situar no universo e entender que as coisas funcionam de diferente. Por exemplo, tem toda a cerimônia do começo, que é a primeira música do filme, que é ela indo encontrar, ela indo numa... Casamenteira. Isso, casamenteira, pra ter aulas de... Não pra ter aulas, mas pra casamenteira olhar pra ela e falar, não, beleza, você pode casar e trazer honra pra sua família casando com um cara da hora. E isso, eu não sei até que ponto que isso é verdade, é mentira, mas tem muito essa cultura de, tipo, os casamentos serem todos arranjados e toda essa questão social lá. Principalmente. Ah, não, com certeza. E tem toda essa questão de honra e de família, e etc, tal, que é bem forte, mas do jeito que foi apresentado, eu não achei que ficou ofensivo, achei que ficou numa medida certa, sabe? Até porque o filme é todo ambientado lá, não é uma coisa, tipo, ah, é um personagem asiático no meio dos outros, e daí ele fica extremamente estereotipado, no geral. Mas um ponto bacana. É, mas é mais pelo feeling do que por fatos reais, assim, eu tô falando a minha humilde e singela opinião, pode ser que seja ofensivo pra algumas pessoas, pode ser que tenha algumas coisas que não sejam legais. Bom, eu acho que a gente pode passar pra próxima princesa, não? Pra próxima poderosa? Oi? Eu passo a palavra à Sara, qual seria a sua indicação agora? Então, a minha indicação é literalmente a mulher, a personagem que me inspirou a ter o pseudônimo que eu uso, que é Sir Sara. Simplesmente é Sir Integra Felbrook Wingate Helsing. Ela é a líder da família Helsing dentro do universo do mangá, o homônimo Helsing, e ela simplesmente manda e desmanda em cima do maior vampiro criado da atualidade, que é o Alucard, que a primeira criação dele foi pelo Bram Stoker, como todos conhecemos, e o Kota Hirano pegou e recriou toda a história. Ela, de descendência indiana, porque o pai dela conheceu a mãe dela, não se explica como, a gente só sabe a procedência, e ele tem ela. E ele era o líder dos Helsing durante a Segunda Guerra Mundial, no qual os nazistas estavam invadindo a Europa e toda aquela história nazista, e toda uma treta, e ele tem a íntegra. E antes dele morrer, como ela é a única filha dele, e ela é a única que ele confia, ele passa toda a herança de Helsing pra ela. Traduzindo, ela vai se tornar membro da Távola Redonda, que ainda, entre aspas, existe, da Rainha da Inglaterra, e ela que vai liderar. Só que o irmão dele, muito puto e corrupto, vamos colocar aqui, ficou puto que ele ia passar a liderança pra uma mulher, uma criança, que ela tinha acho que 12 anos na época, não me recordo, me falhou isso, e ele tenta matar ela. E ela se lembra de uma coisa que o pai dela falava, que existia uma coisa dentro dos porões da mansão que ela não poderia mexer, mas se ela fosse mexer, tinha que ser quando ela se sentisse ameaçada. Que é simplesmente o Alucard que tá lá todo definhado, sem sangue, desacordado, em coma desde a época do fim do nazismo. E ela acorda ele porque o tio dela dá um tiro nela e voa sangue dela no Alucard. É, durante a história... É colocado subliminarmente que ela pode ser a reencarnação da Condessa, que é a mulher que o Alucard, Drácula, ama. E ela é respeitada por todo mundo. Ela é a líder dos Helsing, ela é, tipo... Tem uma reunião da Távola Redonda, todo mundo respeita a presença dela. Ela é conhecida como a... não é Dama de Ferro, ela é conhecida como a Santa Virgem, alguma coisa assim, porque ela também não se casou. Tanto que no final do mangá tem uma brincadeira que ela fala que os Helsing vai morrer com ela, porque ela não tem interesse em ter filho, já começa por aí. Ela não casa, e o pessoal respeita ela. Ela, quando começa, porque a guerra, quando começa o pessoal do nazismo a querer criar o Terceiro Reich, junto o pessoal da igreja, os nazistas, todos eles respeitam o fator Sir Integra. Não simplesmente por ela ter o Alucard, mas por ela ser ela. Porque ela também é conhecida como uma boa combatente, uma boa, como posso dizer, ela também, diplomacia, mesmo ela sendo muito fechada. Ela é muito sisuda também pra conversar, ela não dá corda pra qualquer um. E no começo do mangá, confundem ela com o homem, por conta das vestimentas dela. Porque tem aquilo, ela também não pode se vestir toda bonitinha como ela era quando criança, porque ela tem que tomar uma postura da sociedade que ela tá. E aí tem essa confusão, mas durante o mangá, o autor também melhora, ela ganha traços mais femininos pra demonstrar o poder dela ali dentro. Ela foi, acho que, na minha vida, uma personagem de máxima importância pra eu me aceitar... como eu era, que eu não precisava ficar, como já foi citado aqui, se vestir toda bonitinha, rosinha, frufruzinha. E ela foi o que me inspirou, na época, a ter o meu pseudônimo. Na época era só pra ser um nick de site de animes que eu upava animes e mangás. Acabou se tornando um pseudônimo, literalmente. E eu agradeço muito a existência dessa personagem pra ser parte do que eu sou hoje em dia. Muito bem. Eu não sei se alguém aqui também assistiu Hellsing. Eu morro de vontade de ver e nunca vi. Veja os ovas. Eu indico o anime também, mas veja os ovas. Eles são fiéis ao mangá. E é uma coisa muito importante, muito rara às vezes. Eu acho legal ter esses exemplos de personagens femininas fortes em uma obra como Hellsing, saca? Porque a minha percepção de Hellsing sempre foi que era uma coisa muito mais violenta, sanguinária, sabe? Não, então, eu não vou tirar o mérito que... Mas a gente não imagina ver uma personagem feminina mandando na porra toda em coisas desse tipo, sabe? Sim, ela tem uma imponência muito grande, porque tem o pessoal da igreja, eles têm tudo aquilo, e eles não estão nem aí, desrespeitam, que é a igreja, eles estavam querendo até criar uma cruzada nova, uma décima cruzada. Só que os caras tremem na base quando ela chega. Ela também é conhecida como uma ótima atiradora. É, tipo, tem uma cena no anime que é muito idiota, mas ok. Ela atirando naqueles painéis de treinamento de tiro, ela atirando no mesmo buraco mais de 10 vezes. E eu fiquei, é uma mentira do caramba, mas porra! Mas eu compro, eu apoio. Além de uma ótima esgrimista também. Ela luta espada também, que é uma maravilha. E o Alucard também respeita ela. O Alucard em si, ele é um personagem, ele é um anti-herói. Ele é muito irônico, sarcástico. Porém, ele respeita. Se ela fala não é não e acabou. Ele até tenta, vez ou outra, atormentar ela, mas não. E ela também é uma fumante compulsiva pra caramba. Que também são traços que geralmente não são associados. Que são, aliás, esses traços de mulher fumante e tal, é muito associado com mulheres badass, assim, no geral, sabe? Sim. Não, e eu acho interessante que o mangá começa querendo demonstrar como uma mulher que se veste como homem por conta da ambientação, o que tem influência, só que é um estilo de roupa que ela gosta também. E com o passar tanto do OVA quanto do mangá, ela ganha trejeitos que entregam a feminilidade dela, como também a importância dela para os outros personagens e para o ambiente. Depois dela também vem a Ceras Victoria, que é bem mais feminina, o uniforme dela tem saia e tudo. Porém, ela também é uma personagem forte pra caramba. Hellsing, na verdade, tem personagens fortes. Tem a Ceras, tem a Rip Van Winkle, tem a Zorin Blitz. A Zorin Blitz, ela é o estereótipo muito bom da caminhoneira, falando de uma forma bem boba. Porque ela é uma soldado militar nazista. Metade do rosto dela é tatuado. Eu não lembro agora se essas tatuagens são tatuagens mesmo ou se são escrituras ou alguma coisa. Acho que tem alguma coisa... Não, são escrituras porque ela usa uma magia muito louca pra desgraçar a Ceras Victoria durante parte da treta. Mas tem essa coisa, tem personagens fortes. Pra mim, a Sarah Integra foi aquele ápice, porque ela também tem uma honra. Ela tem uma honra e uma postura assim que eu fiquei, meu Deus, que mulher é essa? Existe isso num anime, no mangá? E pra mim foi tipo um peso muito grande assim na minha vida. Pá, toma essa personagem aqui. Olha, eu também não estou na classe de não vi, mas aprovo. Na verdade, o que eu conheço mais do Hellsing é o tema de abertura. Gente, que música! Não, tá, é uma coisa assim que... Você também não pensa tanto... Olha, eu vou dar um exemplo, tá? Se alguém assistiu Cowboy Bebop, vai ouvir o som do Hellsing e vai dizer... Opa! Você se ganha ali pela música, tá? Então, eu acho que vale a pena aí pro pessoal que não conhece também dar uma caçadinha e... Não, sim. A OST... Então, aventura. Sim, a OST, a abertura e encerramento do anime, que são só 3 episódios, são muito bons. Inclusive, é aquela coisa. Até metade do anime segue o mangá, depois da metade desembesta. Os ovas é que são bem à risca mesmo. Agora, os ovas, tipo, não tem abertura, mas tem os encerramentos. Um mais lindo que o outro. Se não me engano, os 3 primeiros são sinfonias conhecidas, tipo a Sinfonia de Fúnebre, que é conta de uma treta que acontece, aí vai seguindo, aí depois vem temas originais. Que são músicas, assim, ótimas que fizeram, assim, caiu bem. Chegaram até a pegar um hino zoado, entre aspas, alemão, pra zoar o que acontece com o pessoal do terceiro Reich, da Millennium. E aquilo, foram, se não me engano, foram 6, 7 anos pra sair todos os ovos, até que chegou um ponto que começou a sair um ovo por ano, porque tava sendo 50 minutos, quase 40, 50 minutos cada episódio, cada ovo. Mas foi aquilo, foi a espera bem recompensada. Eu, tipo, se eu pudesse voltar atrás e esperar todos os anos de novo, eu esperaria, porque foram muito bem recebidos e de bom grado. Acho que já demos uma boa explorada aí na ser íntegra, já deu para dar um gostinho e abriu apetite também para quem quiser conhecer um pouco mais da personagem. Vou passar agora para a Suellen, para que ela também possa fazer mais uma indicação de uma outra dama poderosa. Agora, a próxima personagem que eu vou falar é a Xoxana do Bastardos Inglórios. E vai ser bem curto, que é porque que ela é foda. Ela matou Hitler. Acabou. É por isso. Convenhamos, você não precisa fazer muitas coisas para que elas sejam relevantes, né? Dar cabo naquela criatura das trevas é poderoso. E de um jeito muito épico, muito sensacional, que você vê, você vai ver o filme e você fica lá, é isso aí, queima tudo, taca fogo nessa porra, Então, e ela é um filme, esse filme ele é muito interessante, é muito legal, eu gosto muito desse filme, e ela é uma personagem extremamente relevante dentro de você ter um monte de personagem masculino relevante, né, assim, porque tem o pessoal lá e ela tem o papel que eu considero o principal, que é matar o Hitler. É uma boa indicação também. Bom, vou passar agora para minha próxima indicação. É uma mulher que, na verdade, ela tem duas vidas, por assim dizer. Que é a Sarah Connor, do Exterminador do Futuro. E por que que eu digo que ela tem duas vidas? Porque a Sarah Connor, do primeiro filme, ela é basicamente uma dama em perigo. É a moça que tá jovem, tá curtindo a vida, tá indo em boate, sabe? Não tem grandes preocupações na existência, além de trabalhar, curtir um pouquinho, de repente encontrar o príncipe encantado. E enquanto ela vai levando a vida, ela não sabe que está marcada para se tornar a mãe do líder da resistência. E que, por conta disso, os robôs que estão dominando o futuro resolvem enviar o Arnold Schwarzenegger para dar cabo dela antes dela ser a mãe desse líder da resistência. É aquela coisa de paradoxo temporal que a história por si só fez o meu cérebro dar um monte de nós na época que eu assisti o filme pela primeira vez. E já foi suficiente para prender a atenção. Mas Sarah Connor, nesse primeiro momento, não é uma mulher que eu consideraria forte, né? Na verdade, a história dela no primeiro filme termina ela meio perdido, olhar vago no horizonte. A essa altura, a gente já calculou que ela tá grávida, o bebezinho tá vindo a caminho. E a história dela acaba nesse ponto. Anos depois, quando o Exterminador do Futuro 2 é relançado, você encontra de novo Sarah Connor e você fala, o que aconteceu com esta mulher? Porque ela tem um vislumbre do futuro, um vislumbre aterrorizante, né? De máquinas como o Exterminador. O próprio conceito de que as máquinas vão dominar o mundo e que ela é a mãe do Salvador. Só que ela não tá fazendo o papel de mãe protetora, ela tá fazendo o papel de mãe treinadora. Ela falou assim, o meu filho vai salvar esse mundo, ele precisa aprender tudo o que é necessário para salvar esse mundo. E quem vai ter que ensinar sou eu. Você vê uma mudança completa de personalidade. A mocinha delicada que ela era no primeiro filme, ela abandonou, aposentou essa mulher, ela não existe mais. Ela se torna expert em armas, expert em lutas, briga de faca. Ela arrumou os namorados mais encrenca, casca grossa do universo, todos os que fossem necessários para ela aprender alguma coisa de sobrevivência, de tática, tudo que fosse necessário para ela poder repassar para o filho e tornar ele o melhor líder possível e imaginável. Ela se torna assim o tipo de mulher que não dá nem pra imaginar. Ela é mãe, mas ela tá num ímpeto de ser não apenas mãe do John Connor. Ela tá praticamente a mãe da humanidade toda, porque ela tá carregando nos ombros o peso de treinar aquele moleque, que no filme ele é bem fedelho, chato, que já tá meio que de saco cheio das maluquices da mãe. Mas ela não quer, não pode desistir. Ela não pode desistir do papel que ela considera o mais importante de todos, que é dar capacitação para o filho conseguir ser o bom líder da resistência que ele precisa ser no futuro. Então, ela é badass ao ponto de você poder dizer que ela é doida. É doida com causa, mas ela é realmente, talvez a mais preparada de todas as mulheres que a gente já falou aqui, porque ela sabe das necessidades dela, ela tem os objetivos dela e ela corre atrás de tudo para poder preencher esses requisitos e esse patamar que ela entende necessário para poder treinar o filho. Eu não tenho nada a acrescentar a isso. Sarah Connor é Sarah Connor, né? Realmente aqui apenas palmas, aplausos, porque não tem mais nada pra falar sobre ela. Ela é foda, você explicou tudo. E é isso. E é doida também, bem doida. Até aí é o lance da viagem temporal, né? Eu não conheço ninguém que não tenha tido contato com o conceito de viagem temporal que não fica meio maluco. Então... Não, é que ela chega num ponto de ser obsessiva, né? Sim, ela dá uma tiltada mesmo. É, assim, ela fica obsessiva. E eu acho super normal o John Connor ser meio revoltado, rebelde e tal. Porque é isso, tipo, o que, que uma criança quer? O que vocês queriam quando você era criança? Sei lá, brincar, comer terra. É isso que criança quer. Não quer ser treinado pra liderar um exército, né? E o moleque tinha sido treinado pra liderar o exército desde quando ele nasceu. E aí ele já não tira a razão dele de ser puto da vida, não. Você já imaginou que a Sarah não devia deixar ele brincar com Transformers, porque ele não pode ser muito amigo de máquina? É, tipo, essas coisas assim, né? Ai, gente, mas vamos combinar que Transformers são tanta coisa melhor pra brincar. Vai brincar com Transformers. É, mas que é bem da época também, né? É, não. Nos anos 80 ali. Mas e ela é extremamente obcecada. Por isso que eu falo assim, que ela é meio doida nesse sentido, assim, de ser um negócio obsessivo. Obsessivo. Mas quando o Temil aparece lá, aí todo mundo dá razão pra ela, né? Aí todo mundo vê que ela não era louca, ela só tava esperando. É a hora que ela pode dizer, mas eu te disse, com gosto. É, eu se fosse ela, só ia virar as mãos assim, ó, e falar assim, eu avisei, agora isso aí é problema de vocês, vocês que se fodam, vocês não quiserem me ouvir, agora vocês que se viram. Eu ia fazer isso. Bom, gente, fazer mais uma rodada aqui de Mulheres Poderosas, né? Devolvo a palavra para Pri. Qual seria a sua indicação? Eu pensei em mulheres de animes que eu esteja assistindo e que estejam aí, que sejam influentes e tal. Demorei um pouco. A gente teve uma discussão aqui antes da gravação. Mas eu gosto muito da Nico Robin, de One Piece. E eu acho que ela merece ser citada. Primeiro porque ela é muito poderosa, assim, num nível que... Ela é muito poderosa, ponto. É isso. E ela enfrenta muita coisa, ela passa por muita coisa, ela encontra muita força nos amigos, sabe? Então é uma coisa que eu acho muito legal. Apesar de eu ter as minhas diferenças com o Oda, pensei no Yoshinori Ono. Enfim, apesar de eu ter as minhas diferenças com o Eiichiro Oda por causa do traço e do jeito que ele desenha mulheres, principalmente, né, nos últimos capítulos... E vai ficando, parece, cada vez mais parece que elas têm balões ao invés de peitos. E uma cintura que cada vez mais parece um palito de dente do que uma cintura de verdade. E esses Nossa, a cintura da Nico Robin, pelo amor de Deus. Exato. E esses padrões de beleza, eles são muito irreais em todos os lugares do mundo. Principalmente no Japão, mas em todos os lugares do mundo, assim, é uma coisa absurda. E ao contrário da Bayonetta, é uma coisa meio... eu enxergo como algo completamente desnecessário, né? O jeito que ele desenha. Mas a personagem é muito boa. E todo o drama dela também é legal, porque gira em torno de toda essa coisa de militarismo e tudo mais. E ela é apresentada como uma personagem muito badass. Ela se apresenta como muito badass pra tripulação do Chapéu de Palha, né? Pra tripulação do Luffy. Então, é legal você ver essa mudança, assim, que na verdade ela é uma historiadora, ela gosta de estudar, ela tem lá as vontades dela, as missões dela, ficar de boa, pá. E mesmo assim ela consegue ser um poder e ter uma figura muito imponente dentro do grupo do Chapéu de Palha e também fora dele. Ela é muito temida pelo mundo afora de One Piece, então eu acho que isso faz com que ela seja uma personagem legal pra colocar na lista. E também porque é uma personagem mais... ela tá aí faz tanto tempo já, né? Faz tanto tempo que One Piece existe e vai continuar existindo, pelo visto. Eu vou ter 40 anos, essa porra ainda vai estar sendo feita? Eu tô me imaginando com 70, já aposentada, e o Chapéu de Palha começando a pensar em atracar. Pois é, a gente vai continuar aqui, esperando um dia que o One Piece acabe, talvez acabe, talvez não. Gente, Naruto acabou, Bleach acabou, um dia o One Piece acaba. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Um dia o One Piece acaba. Agora o Eiichiro Oda até falou que ele tá assim, que ele já está na parte final, né, da história, que ele tá assim caminhando pro final aí. O que isso significa? Quanto tempo é esse final? A gente não sabe, né? Mas estamos aí pra descobrir o que vai acontecer nos próximos episódios de One Piece. Ansiosa, inclusive, pra ver como que eles vão resolver as pontas soltas. Hein? Eu quero ver se a Shonen Jump sobrevive ao fim de One Piece. Exatamente, tem esse pequeniníssimo detalhe também. E também tem aquele porém, pelo menos o Eiichiro Oda é um tipo de autor que ele lembra tudo que ele faz. É incrível, ele lembra de personagens que ele fez lá no volume 3. Traz de volta alguma treta pro volume atual e você fica, meu pai, nem eu lembrava desse personagem, cara. Imagina só como deve ser o flowchart de personagens dele, assim. Ele abre um Excel, ele abre Photoshop. Ela, vou agora falar, desenhar e escrever aqui todas as relações dos meus personagens. Aí um arquivo de 1 terabyte, assim. Eu não duvidaria mesmo, não. É impossível você lembrar de tudo. Ele deve ter alguma coisa, uma lista, assim. Tipo, esse liga com esse, que liga com esse, que liga com esse. Olha, eu não duvidaria dele ter, pelo menos, boa parte das coisas em escrito, sabe? Ele já ter, pelo menos, uma base de roteiro totalmente escrita que ele vai seguindo. Não duvidaria. O Eiichiro Oda, ele não me surpreende se ele realmente fosse. Se ele conseguir manter uma certa estrutura, né? Cara, One Piece, eu também não sou muito fã do traço de One Piece, mas em quesito de roteiro, é muito bem estruturado. Ele sabe onde ele coloca as coisas, o que tem que aparecer. Ele, como autor, eu admiro ele pra caramba. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar só que eu admiro a autora de Metal Alchemist. Nossa, ela é. Coisa bonita, coisa bem feita. Com início, meio e fim. Bonitinho, não é muito longo, também não é muito curto. Perfeito. Eu gosto muito porque... Bem amarradinho. Porque é uma coisa que fala, assim, com todo mundo de um jeito muito amplo, sabe? Que é um dos principais animes. Todo mundo fala, ai, qual anime eu assisto? Eu nunca assisti um anime na vida. Qual eu assisto? Todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, recomenda Fullmetal Alchemist no meio do bolo, sabe? Porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem resolvido. Não, tanto o primeiro, mesmo o primeiro sendo um fillerzão, assim, porque o mangá tava em andamento na época, como o Brotherhood. Todo mundo indica. Ah, eu nunca li mangá, que eu leio. Tá lá Fullmetal no meio. É sempre assim, e eu acho incrível, que, justamente por ser uma mulher, sabe, que faz... fez, né, no caso. Atualmente muitas mulheres adentraram nesse universo do mangá shounen. Continua assim, tá pouco, manda mais. Porque antigamente o quê? Pra... Mulheres... Pode falar. Não, é que assim, eu não posso deixar de lembrar que quando ela faz aquela coisinha que muitas vezes tem no final da história, assim, dela contando coisas pessoais do trabalho, de como ela interage com outras pessoas, ela sempre se desenha como uma vaquinha. Tão fofinha. E é uma coisa que também você... É que aqui no Brasil a gente tem uma associação de vaca meio, né, pejorativa. Infelizmente, as pessoas pensam, se a mulher está se desenhando como uma vaca, o que, que isso significa? Eu não entendo nada de cultura oriental para entender se a vaca tem alguma outra relação simbólica que tenha para ela. O que eu posso te dizer é que eu adoro aquela vaquinha que é o avatar dela nas historinhas. Não sei, dá vontade de apertar, colocar num potinho, proteger... Sim, ela é uma autora muito... Ela como pessoa é muito legal. Eu acho que, se não me engano, a maioria das autoras de mangá independente do gênero, elas gostam de se desenhar com alguma coisa. Algum animal, algum objeto, alguma coisa. Acho que o único autor que eu vi algo do gênero foi o Togashi, que ele se desenha como um cachorro. Um cachorrinho, na verdade. Eu acho que tem muito a ver também com o fato de que... Eu juro que eu vou parar de falar, gente. Mas é porque eu acho que tem muito a ver também com a percepção, sabe? De você ser uma mulher no meio do shonen e tá ali e tal, sabe? E aí todo mundo fica meio tipo, ah, é uma mulher, né? Porra. Cara, e a autora de Fullmetal, ela, mesmo que já tivesse... Já teve autoras anteriores a ela, mas só que ela abriu uma porta muito grande, porque Fullmetal ficou muito bom. Exato. E ela deu aquele espaço para outras entrarem. Porque antes disso, majoritariamente, as autoras mulheres estavam onde? No shoujo, no yaoi, nos doujinshis da vida, nas comiquetes da vida. Só aí. Quando a Hiromu veio, abriu aquele portal que as mulheres saíram um pouco do shoujo, do yaoi, do yuri até, e começou também um pouco pro shonen. Tanto que até a Shiori Teshirogi, que fez o The Lost Canvas de Cavaleiros, ela era uma autora de mangá um pouco shoujo, se não me engano, Josei também, com uns temas um pouco mais pesados, e foi pro shonen. Tanto que depois de Cavaleiros, ela tá sendo agora o mangá do Batman. Meninas, o papo tá legal, mas infelizmente a gente tá desviando porque estamos falando das meninas poderosas da vida real e a gente precisa voltar um pouquinho pra ficção. Peço perdão pelo vacilo. imagina. Depois o Nerdmaster vai puxar minha orelha dizendo, você tem que puxar o pessoal de volta pra conversa. Então, seguindo orientações invisíveis, vou trazer de volta pro assunto principal. Inclusive, adorei essa imitação dele. Fica aí a... Ficou bom mesmo. E passo a voz agora para a Sara fazer a indicação dela, né? Que é a última, porque a gente está aqui na última rodada, né? Então, a gente saiu do real e estamos indo agora para uma personagem de série real. Xena, a Princesa Guerreira e Gabriele. Que, assim, anos 2000... Não, eu vou um pouco... Anos 2000. Quem não viu Band e tava lá passando depois de Hércules ou antes de Hércules, eu nunca lembro a ordem. Xena. Acho que até para muitos meninos que hoje já são homens crescidos, Xena foi aquele primeiro patamar de mulher poderosa, pelo menos da minha geração. Porque ela era uma mulher, que ela era uma guerreira no meio de uma história, de um mundo onde os deuses imperavam. E ela simplesmente, depois de ser toda uma guerreira assassina, aquela coisa bem, bem grotesca, ela decide correr o mundo, tipo um Rurouni Kenshin, pra poder pagar os pecados que ela fez, tentar ajudar. Tanto que o que a gente vê muito na série, o pessoal vê, meu Deus, a Xena, oh meu Deus, a Princesa Guerreira, oh meu Deus, ela vai matar todo mundo. Ela, não, eu só quero ajudar, meu Deus do céu. Só que a Xena é aquilo, ela é muito sisuda, ela é muito séria. E aí, no meio daquele rolo, lá na primeira temporada, ela encontra uma mocinha, uma moça que ela é uma pessoa normal no meio daquela tretaiada toda e que chama a atenção da Xena. E acaba que as duas seguem juntas. Com o passar do tempo, enquanto a Xena a gente já tem uma coisa estabilizada, é uma princesa guerreira, ela luta, ela sabe isso, ela sabe aquilo, ela sabe tocar o terror. Temos a Gabriele, que é literalmente o oposto, uma mulher normal, uma adolescente, se não me engano, para a época, que está descobrindo o mundo, que ela foi com a Xena. Ela se autoconvidou aí com a Xena, porque ela queria descobrir o mundo, ela queria sair daquele pequeno universo que ela vivia pra poder escrever, porque ela é literalmente uma bardo, ela é uma bardo. Ela escreve, ela canta e tal. E a gente vê todo aquele crescimento de uma menina comum pra uma guerreira também. Ela não é uma guerreira que nem a Xena, mas ela começa a lutar, ela começa a saber como lidar com as situações. E vai seguindo esse fluxo. E durante essa treta toda, tem subentendido, hoje em dia a gente sabe que não é tanto subentendido, uma relação entre as duas. Mas aí a gente vê também que pra época era normal. Gregos, romanos, é aquilo. Você é bi? Não, eu sou romano. Tipo assim, eu sou de tudo. Literalmente, eu cheguei a compartilhar isso no meu Facebook. Inclusive pegando Fate Grande Ordem. Tipo, o pessoal, ah, o que que você é? Ah, eu sou bi. Ah, eu sou gay. Ah, eu pego homens e mulheres. Aí tá lá César e Nero. Somos romanos. E aí... E é tipo isso. E com o tempo a gente vai vendo. Na série original, porque teve cortes no Brasil, óbvio, foi deixado claro uma relação entre as duas. Que no Brasil foi cortado, assim como fizeram com Sailor Moon, com Haruka e Michiru. Olha, são primas. Não, não são. É tudo, menos prima. Só que segue aquilo. É a Xena querendo mostrar que ela se tornou uma pessoa melhor, querendo resgatar os pecados que ela teve. E é uma mulher forte, porque todo mundo respeita ela. Até, se não me engano, é Ares. Ela chegou a ter uma relação com Ares, que Ares vai pra zoar ela, e ela vira assim: querido, quem você pensa que é? Tudo bem que eu já dormi com você, mas você não é nada. E tem aquela coisa, ela seduz homens pra poder derrotar eles, pra poder trazer paz pro local onde ela tá indo. Mas é só isso. Ela derrota todo mundo. E todo mundo respeita a posição dela. O nome dela é Temido. E alguns chegam a nem ver ela como uma mulher direito. Tipo, ela é uma guerreira, ponto. Ela é a princesa guerreira. Ela vai passando por uma transformação aos poucos, né? Sim. Ou melhor, a percepção que as pessoas têm dela é que vai mudando. Porque ela era aquilo que eles falam, né? Warlord. É um senhor da guerra. Ela vem, saqueia, mata, leva o que quer. Vê como uma mercenária, uma espada em uso para quem pagar o melhor valor. Tem hora que ela percebe que essa não é uma vida boa, né? E ela vai querer fazer essas mudanças que você está falando. Mas demora para as pessoas aceitarem essa nova Xena. A desconfiança impera em todos os lugares, até que eles começam a ver também as qualidades boas dela. Você não se torna um warlord, um líder de exército, se você não tiver capacidade de pensamento, de estratégia, e isso acaba levando também a saber como lidar com diplomacia, saber como lidar com as situações mais difíceis. Ela é uma mulher que tem muita cabeça, ela sabe pensar, ela sabe se organizar, ela sabe organizar as pessoas ao redor dela, e ela acaba aos poucos ganhando a confiança das pessoas com quem ela vai precisando lidar ao longo da história. Por mais que a Gabrielle fique ali também falando, não, mas ela tá boazinha, viu? Pode confiar, ela tá boazinha, pessoal. É, o pessoal mais confia na Gabrielle do que na Xena no começo de tudo. Mas olha, eu vou admitir, eu cheguei a criar uma personagem de RPG que era pra ser uma guerreira. E em tudo ela era pra ter as características da Xena. Só que aí o meu colega, o mestre, pediu pra eu tentar fazer um desenho dela. E quando eu terminei o desenho, ele falou assim: mas gente, isso aqui tá parecendo a Gabrielle. Eu falei assim: não, mas não é essa a intenção. Eu falei assim: não, mas você se desenhou como a Gabrielle. No final das contas, a minha guerreira acabou virando uma paladina, o que talvez explique que havia muito mais de Gabrielle na personagem do que eu imaginava no começo, pelo menos. Não, inclusive, aquela coisa, a Xena também, o começo da série, como eu falei, ela é toda seriona. Com a convivência e com as coisas que ela vai fazendo, ela também vai melhorando essa postura. A afeição dela vai ficando um pouco mais, entre aspas, amorosa com o tempo. Ela não é mais aquela coisa tipo, vou matar. Essa imitação minha ficou horrível. Bom, vou passar agora a vez para Suelen, para fazer a sua última indicação desse episódio. Fale, meu anjinho, quem você vai indicar agora? Então, agora eu vou indicar a Trinity, do Matrix. Mas assim, o primeiro filme é de 99, eu fui ver esse filme no cinema. E essa primeira cena, a primeira cena do primeiro filme, é uma cena que eu tenho na minha memória até hoje, assim. Porque o filme começa com ela naquele prédio abandonado, e altos golpes de karatê e não sei o quê, e termina a hora que ela pega o telefone e o caminhão vem e bate, né? E eu lembro disso, eu meninona assistindo esse filme no cinema, achei sensacional e tal. Ela é uma puta personagem, assim, que... Eu vou falar mais do primeiro filme, porque os outros eu mal lembro, os outros dois. Eu não lembro direito. Mas no primeiro filme ela é uma puta personagem de... Assim, determinada, ela... A motivação dela, eu acho meio porque porque ela vai se apaixonar pelo escolhido, nananã, né? O amor. Aí, essa a motivação dela em si eu não curto muito. Mas assim, ela é extremamente organizada, ela vai até o fim, ela é tipo um soldado mesmo, assim. Ela vai cumprir a missão dela, e ela faz... E sem contar que as lutas desse filme são sensacionais, inclusive as dela também. E é isso. Matrix todo mundo assistiu, né, gente? Acho que não tem ninguém no mundo que não viu. É, eu vi, mas não. Assim, faz tanto tempo. Eu lembro de pouquíssimas coisas. Matrix. Eu conheço gente que não assistiu De Volta pro Futuro, então... Falha de caráter. Eu não falo mais essas coisas. Mas assim, quem não assistiu Matrix, assista. Era muito legal no final dos anos 90 esse filme. Olha, o único problema de Matrix foi aquele efeito colateral de... pleno verão brasileiro, você vê um monte de gente querendo usar sobretudos pretos. Nossa, o óculos escuro até passa, mas o sobretudo, pelo amor de Deus, nem jogador de vampiro a máscara era tão ostensivo com o sobretudo. Mas isso daí é a prova que idiota existe desde sempre, né? Então, em 99 já tinha os idiotas já. É, hoje eles são idiotas mais velhos. Não, é que teve aquele negócio do Bird Box lá, que tinha gente cobrindo o carro e andando na rua com o carro tudo tampado. Ah, não, aquilo ali, pelo amor de Deus. Aí todo mundo assim, ai, hoje em dia não, gente, os idiotas sempre existiram, sempre. Tá aí, ó, nos anos 90 as pessoas ficavam andando de sobretudo de couro preto num calor de 45 graus no Brasil. Sim. Pois é. É complicado, viu? Mas não precisa andar de sobretudo de couro depois que assistir Matrix, tá? Pode ficar só assistir só. É, até porque no terceiro filme tem um pessoal estiloso que se veste de branco, tá? A gente tem opção. Nossa, esse eu não lembro desse. De nada, nada, nada. Ah, tem gente que prefere apagar da memória. Então vamos deletar isso no momento, vamos deixar isso quieto, tá? E vou passar aqui para minha última indicação, tá? Deixei essa reservadinha para o fim, porque eu considero ela não só especial para mim, mas eu acho que para a grande maioria das pessoas do mundo nerd, é praticamente impossível que ninguém conheça a princesa, ou melhor, a General Leia Organa. Estamos ouvindo ao fundo a música do Star Wars tocando. Se não estão ouvindo, vocês estão com algum problema na mente. Ela está tocando, com certeza. E por que ela é uma mulher poderosa? Em primeiro lugar, porque se vocês achavam que ela era uma princesa indefesa, vocês não viram direito o primeiro filme. Sim, a nave dela é capturada e ela continua com toda a pompa e circunstância, encarando sem titubear o almirante Tarkin e depois o próprio Darth Vader, que já era o terror da galáxia e não era de hoje. Ela não demonstra medo, ela não demonstra preocupação, ela é humano bastante para ficar abalada quando Alderaan é destruído, e convenhamos, o planeta natal dela, o planeta onde ela cresceu, ela tem todo o direito de estar abalada. E quando vocês acham que agora ela vai ser a princesa resgatada, o que que ela faz? Ela simplesmente dá um esporro no Han Solo, dá outro no Luke Skywalker, ela mesma pega em armas, ela mesma sai fazendo o seu próprio resgate. Vocês estão aqui para ajudar, mas vão. Não, tá muito lento, né? Já logo no primeiro filme, ela tá tocando terror e mostrando a que veio, que ela tá ali para ser um agente da resistência, um agente com a mão na massa da resistência, e que ela tem coisas para fazer, ela tem lugares para ir, tem coisas para fazer, e ela não tem tempo para ficar perdendo com tristeza. Ela não se permite nem ficar muito tempo triste, porque ela sabe que ela entende o perigo que representa a tal da Estrela da Morte. E em todos os outros filmes, ela vai cada vez mais cravando uma imagem de uma pessoa forte, uma pessoa capacitada, uma pessoa que vai à luta e que, sim, tem os seus momentos de revés, né? Leia-se, entre aspas. Sim, eu estou falando do biquíni dourado, aquela roupa de Leia escrava, tá? Isso aí parece que alguém lá no fundo da mesa falou: ô tio George Lucas, essa mulher tá muito poderosa, viu? Os meninos vão ficar nervosos. Cara, mas a fala dela. Não, mas assim, eu acho que o biquíni, ele até condiz com o que tá acontecendo naquele momento. Sim, porque ela tinha sido... Sim, porque então ela tinha sido escravizada como uma escrava sexual. Então, o objetivo do Jabba era fazer ela baixar a bola. né? É, você reduzir ela, reduzir a importância dela. Você aqui não é nada aqui, você é só um corpo. Por isso você coloca uma roupa muito reveladora, que, aliás, de passagem, do ponto de vista do, entre aspas, dono, faz muito sentido você ter uma escrava que tenha poucas roupas e pouco lugar para esconder armamentos, né? Então, mas as outras escravas sexuais dele usavam meio que era a mesma roupa, não era? Para todo mundo? Tava meio padronizado, né? Então, ele igualou a Leia visualmente a todas as outras posses dele. Ele só esqueceu que uma mulher que tá pé da vida e tá com bastante determinação pode usar qualquer coisa, inclusive as próprias correntes, para estrangular o seu algoz, né? Mais um ponto para Leia. E se essa princesa Leia já era uma figura que, para mim, eu assisti, né, o filme assim, já adolescente. Na verdade, eu vi as versões na Globo, eu não consegui assistir no cinema, tadinha de mim. Mas eu não tive a chance de ver o impacto do filme em tela grande. Porém, eu pude ter esse gosto ao ver a nova trilogia. E por mais que o foco na história dos novos filmes seja essa nova geração, a Rey, o Finn, o BB-8 até, também com seu espaço, essa nova geração está aqui para dar continuidade à história. Você ainda não deu adeus aos personagens antigos. Eles ainda têm alguma coisa para contar. E a Leia, você vê como ela evoluiu. Ela deixou de lado o papel de princesa. Afinal de contas, o mundo dela não existe mais. Realmente não faria sentido ela continuar sendo chamada de princesa. E ela assumiu o papel que deveria ser mais adequado à sua ação dentro da rebelião. Papel de general. Uma general amorosa, uma general firme, uma general magoada. Magoada pela perda do filho, né? Porque se o filho não morreu de fato, ele se afastou tanto dela que é como talvez morto doesse menos, saber que ele está vivo e do lado dos inimigos. Mas ela, mesmo com todos esses reveses, ela continua firme, ela continua forte. E olha, eu vou dizer, o próximo filme vai ser muito duro de encarar, porque a gente sabe que a personagem vai precisar ter o seu final, já que a atriz não está mais entre nós para continuar filmando. E vai ser um momento muito duro de despedida. E eu espero sinceramente que seja digno de todo o legado que ela teve até agora. Eu sinceramente acho um pouco difícil não ser, sabe? Com certeza vai ser muito emocionante, conhecendo todo o carinho, tanto dos fãs quanto acho que da própria Disney, sabe? Da própria galera que tava fazendo os filmes de Star Wars, todo o carinho que eles têm por ela, eu acho difícil, não sei, assim, com certeza eu vou chorar, isso eu tenho dúvida, isso é uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive no filme mais recente, já tava chorando desesperadamente, quando aconteceu. Então, nossa, eu passei cada sufoco, falei, não morre assim, não, deixaram ela viva, mas, e agora? É, mas ela vai morrer, só adiaram, assim, basicamente, a dor e o sofrimento, mas eu acho que, do mesmo jeito que fizeram tudo que, eu acho que os Últimos Jedi, as cenas dela em Os Últimos Jedi eu achei muito bonitas e muito respeitosas, assim, sabe? Então, base nisso, eu acho difícil eles zoarem muito e não ser, assim, uma coisa incrível, até porque eu acredito na magia Disney. Então, eu acredito que eles vão fazer uma coisa bem legal, assim, pra eternizar. É uma personagem que, na real, assim, eu tô falando, é eternizar a personagem, assim, mas ela já tá muito bem eternizada, sabe? Ela, com certeza, é uma das mulheres mais poderosas de todos os tempos, principalmente do mundo nerd. E tanto que e a atriz em si era uma pessoa muito forte também, muito vocal e muito importante, então... ela já marcou muito bem, é só mais uma questão de ver a homenagem tem que estar à altura, sabe? Eu acho que a Disney sabe disso e que eles devem fazer um trabalho muito bom para isso. Eu tava pensando aqui exatamente a mesma coisa, porque o quanto a Carrie Fisher é uma pessoa especial, uma pessoa que também passou seus perrengues, né? Todos nós passamos perrengues, né? Mas quem tem que passar por problemas de saúde física, mental principalmente, e está aí sob o escrutínio dos paparazzi, porque se eu surtar, eu vou surtar aqui dentro de casa, No máximo, os vizinhos vão fazer algum comentário e o assunto morre por aí. Mas se você é uma pessoa que tá com os holofotes sobre você, e no caso da Carrie Fisher, ela, desde bebê, ela tinha gente olhando a família dela, porque o pai já era famoso, a mãe já era famosa. É, a pressão que teve sobre ela, sobre o irmão, é uma coisa tão forte, tão poderosa, que a gente não consegue nem medir como deve ser difícil também você conseguir encarar que eu tenho um problema de saúde mental, eu vou procurar me tratar e dane-se o resto. Inclusive, ela se tornou muito vocal justamente nisso, né? De fazer as pessoas dizer, esses problemas existem, isso não é frescura, existe tratamento, e o tratamento não é ficar ouvindo bobrinha dos outros, é procurar um especialista, se tratar, se for o caso, tomar os remédios, né? E vão para a luta. Considerações assim, finais, né? Acho que falamos de várias mulheres muito poderosas, cada uma do seu jeito, cada uma no seu nível. E eu só posso dizer que eu fiquei muito contente de ter vocês todos aqui, de poder brincar de Nerd Master por algumas horas. Perdeu, né? Lugar. Obrigada, Nerd Master, pelo convite. Né? Obrigada aí por dar esse espaço aqui para as meninas. A gente promete devolver a sua casa arrumadinha. Talvez a louça esteja lavada, eu não garanto, tá? Isso é só ir por consideração a sua pessoa. Então eu vou terminar pedindo para as meninas fazerem o seu jabás e dizerem boa noite aos nossos queridos ouvintes do Paranerdia. Começando pela Pri. Olá, não, agora é tchau, né? Porra. Eu tô acostumada a falar, tipo, Pri, eu, oi! Aí eu respondo já automático. Enfim, foi um prazer, assim, enorme participar do programa. Desculpa o vacilo de ter, né, desviado um pouquinho a conversa, assim, só um pouquinho. Mas foi muito divertido, eu me diverti muito, vocês são incríveis, foi um prazer conversar com vocês. E até uma próxima vez. Ah, é, só pra deixar o momento de jabá. Podem acompanhar meu trabalho no site do Nerd Bunker, que é o mesmo site do Jovem Nerd. Meu Twitter é @priganico, com K. E eu também participo do Anime Sphere de vez em quando. Eu participei, acho que uma vez só até agora, mas eu participo. Eu juro, prometo que eu vou participar mais. E é isso. Sir Sara, deu o seu boa noite, boa tarde, bom dia, na ordem que você preferir, para os nossos ouvintes. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer por ser chamada para fazer esse especial. Não imaginava que seria chamado para chamada para algo do gênero, foi uma surpresa. Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês, mesmo estando assim levemente topada de Buscopan, mas estamos aqui, firmes e fortes. Meu jabá também sempre me bagunço, então vamos lá. Vocês podem me encontrar no JojoCast, que é um cast totalmente voltado a Jojo's Bizarre Adventure, no HunterCast, junto com o Nerd Master, no Nerd Maratonista, vez ou outra, estamos lá também, até hoje com o Super Drags. MangaQ, se Deus quiser, volta, estaremos lá. É o que eu sou a host, mas é incrível, por problemas ainda não está andando. Quem quiser ver mais de meus trabalhos com edição de mangás, pode me procurar também no Kurumada Legends, que é um site totalmente voltado às obras de Masami Kurumada e de autores ligados a Cavaleiros do Zodíaco. E demais obras variadas. Atualmente estou me envolvendo muito com Kamen Rider, então logo vocês vão ver algumas edições de mangás da série por aí. Muito bem. Dona Suelen, minha jovem, minha querida. Você não tem um jabá assim específico para fazer, mas diga onde não. As pessoas podem te encontrar, caso queiram. Ou você está escondida na floresta, que nem eu? Não, não quero que ninguém me encontre, não, gente. Tô de boa. Fiquem tranquilos. Mas assim, eu tô aqui na cota de quem não produz conteúdo pra internet e só consome, né? Essa é a minha cota aí. Então é isso. Consumam conteúdo de internet, consumam conteúdo das meninas, das mulheres, consumam conteúdo dessas profissionais excelentes que produzem, ok? Ok, muito bem. E ó, não podemos esquecer que você disse que não produz, mas você consome, você faz mais do que consumir, você é uma mecenas do Paranerdia, né? Então, você gente ajuda financia. A pagar essa bagaça. Isso é importante também. Financiem o conteúdo que vocês gostam, gente. É super bacana. Porque todo mundo, a maioria das pessoas que produz conteúdo para a internet, produz de modo independente. Então, financiem o conteúdo que vocês consomem, que vocês gostam. Apoiem os produtores que vocês gostem, assim. Porque aí vocês vão ter mais conteúdo na linha do que vocês querem consumir. E é legal também dizer que, às vezes, você não precisa investir com dinheiro diretamente. Você pode ajudar com divulgação, mandando pros coleguinhas tudo. Comentários. Comentários. Ou então, sei lá, clique, uma coisa só, um compartilhamentozinho que seja, assim, que é super gratuito, sabe? Um RT que seja, já ajuda muito a gente. Cara, tipo, vocês não sabem o quanto você, assim, por preferência, comentários ou dinheiro, a gente gosta muito de comentários. Sim. É o ponto. Tipo, vocês, mesmo que seja, que venha um outro falar babaquice, comentário é bom, é interação, a gente vê que vocês estão vendo, tem elogios, tem críticas, tem zoeiras, aí a coisa vai. E é mais legal ainda quando são comentários positivos, porque geralmente comentário positivo puxa o comentário positivo, então é muito importante você falar para as pessoas também, ah, eu gostei muito desse conteúdo que você fez, ou então, ah, eu gostei muito, mas tem isso aqui que pode ser uma sugestão para um próximo. Então sempre tem... e é um caminho muito direto para conversar com as pessoas, sabe? O comentário. É um jeito de você conversar com seus produtores de conteúdo favoritos de uma forma direta. Meninas, vocês basicamente fizeram o meu encerramento, né? Porque eu ia pedir pro povo contribuam, compartilhem. Agora não sobrou muita coisa para dizer, além de novo agradecer a presença de todos. Agradecer o Nerdmaster pelo espaço, desejar a todos, como ele desejaria o meu Joaninha Trekker, também exige uma vida longa e próspera a todos, e boa noite! Boa noite! Boa noite, gente! Boa. E por hoje é só, pessoal! You got an Nerd Mail. E vamos passar agora aos comentários e mensagens enviadas ao Paranerdia. Vamos começar aqui com o comentário do Rafael Dourado, do Sapo Brothers. Ele está falando sobre o Paranerdia 138 de Máquinas Voadoras. A mensagem dele diz assim: quando Wallace citou o avião da Mulher Invisível, eu fiquei aqui imaginando quando foi que a Luana Piovani tirou o brevê. Rafael Dourado, eu vou ter que admitir para tu, viu? Eu tive que reler umas 3 vezes essa tua mensagem, essa parte, pensando, mas ele tá falando que ela é um mulherão, tirou o brevê. Aí me veio uma pedra do ar, caiu na cabeça e falou, ele está falando do filme da Mulher Invisível, que na verdade a Luana Piovani fez uma mulher imaginária. Eu falei, tá bom. Olha, foi realmente algo obscuro, quase tão invisível quanto a Luana, tá? Mas eu gostei. Prosseguindo aqui. Não sei se o videogame valia, mas Alex Kidd do Master System pilotava um helicóptero movido a pedais. Nossa, ele devia ficar cansadinho, coitado. E tem as navinhas do Batman dos filmes, que não foram pro espaço. Destaque pro filme do Tim Burton, que também servia para fazer o logo na Lua. Eu lembro disso e vou lhe contar. Era um frisson na época. Todo mundo achava aquilo divino, maravilhoso. Não sei se hoje cola, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. O Rafael Dourado também fez comentário sobre o Paranerdia 139, sobre filmes injustiçados. Ele diz assim: foi difícil tolerar uma defesa à frequência de Star Wars, mas eu sabia que podia confiar em vocês, que tentaram defender e só ficaram falando quanto é ruim e aí tá tudo certo. E no geral, quase todos os filmes que vocês defenderam eu também gosto. Principalmente o último Indiana Jones. Afinal, é Indiana Jones. Eu contribuiria para essa lista com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Óbvio que infiro eu ao livro, até porque parte da graça do livro está na descrição do universo e isso no audiovisual se dilui. Não sei se existe um jeito de exibir uma imagem de forma sarcástica, mas o filme é bem divertido e tem piadas originais pensadas pelo mesmo autor. E olha, eu acrescento ainda uma coisa. Eu tenho um certo medinho sobre a adaptação de Belas Maldições, que vai sair agora em maio, já tem data de estreia na Amazon Prime, 31 de maio. Porque é uma coisa que também trabalha muito com escritores e visuais e ironias e coisas que eu não sei se vão ser bem traduzidas para a telinha. Vou botar o meu coração, minha esperança de que, já que está na mão de um dos criadores, que é o Neil Gaiman, e tem um elenco divino e maravilhoso, beijos David Tennant, onde quer que você esteja aí na Inglaterra, Georgia cuida do menino. Bom, voltando. Eu tenho esperanças de que, dados quem está trabalhando, tá, isso vai funcionar direitinho. O Rafael Dourado, olha, essa lembrança sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias foi excelente. É realmente um filme que é muito injustiçado. Ele poderia ter um pouco mais de atenção aí do povão. Bom, prosseguindo aqui, temos e-mails. O Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast, fazendo a mensagem sobre o Para Alternativo 2 de Samurai Flamengo. Ele se apresenta, é o Cláudio, o Dragão Dourado, 34 anos, de Jandira, São Paulo, programador e podcaster do Omega Cast. Viu, gente? Ele sabe fazer direitinho, ele faz o serviço completo. Se apresenta, dá idade, dá cidade, deu até a profissão, tá? Mas ele é profissional, a gente respeita isso. O e-mail dele diz assim: aí, Nerdmaster, legal o cast sobre o querido Samumenko, mas vamos lá, ó, senti, lá vem a crítica. Primeiro, o Maia... Oh, Jesus, perdão, gente, o meu japonês está lá no Japão e não voltou ainda. Bom, primeiro, o Masayoshi Hazama, ele não era um idol ou sonho de menininhas. Ele era um modelo iniciante com potencial. Tanto que é mostrado várias vezes que ele aparecia em pequenas pontas em revistas e pequenos ensaios, tanto com as grandes oportunidades no início era fazer, implorando para não fazer merda, foi ser ponta num clipe da banda Idol Mineral Miracle Muse, ou As Musas do Milagre Mineral. Ai, nossa! E depois ser jurado de palco de programete de auditório. Ele vai se tornar mais popular com o andar da série. Fora um item que vocês deixaram passar, é que o primeiro cinto que ele usa na roupa de samurai flamenco é muito parecido com o cinto do Kamen Rider Hibiki. Além do que, Joji Kanami ser claramente inspirado no Hiroshi Fujioka, que fez o Kamen Rider Ichigo. Mas o Red Axe é também claramente inspirado em Kaitetsuki Zubate. Gente, realmente meu japonês está morrendo aqui. Que também é uma criação de Ishino Mori e é interpretado pelo Hiroshi Miyayushi, que também foi o V3, o Ao Ranger de Gora Ranger e o Big One de Jacket de Kang Tai. Se eu sobreviver até aqui, acho que eu consigo ir até o resto. Ele prossegue. Como assim nas séries de Tokusatsu? Lembrando, Tokusatsu, não Tokusatsu, como falava o Qualace. Aí, Qualace, recebeu uma menção não muito honrosa aqui, hein? Bom, eles não tinham tortura. Não, tinha sim e muita. Vira e mexe algum herói, o amigo era preso, colocado em um crucifixo e várias vezes eletrocutado ou atingido por algum poder. O que não era levado a Power Rangers, óbvio, mas... Shouji? Nossa, tem muitos Os aqui, até me perdi. Shouji em Zyurander não tinha um ser que a essência foi presa em uma pedra ou qualquer outra coisa e liderava o grupo. Esse é o Zordon, que não existe em Zyuranger. E caramba, Jorge, a Mag era uma general ferradora em Flashman. Ou você está confundindo com comandante Ibuki dos Changeman. Cara, uma coisa dos monstros na fase de samurai Flamengers. Nossa, estou sendo aqui iluminada que o Jorge é o Jorge. tudo bem. Já entendi a referência. Bom, voltando. Cara, uma coisa dos monstros da fase do Samurai Flamengo e Flamengers, e eles são muito referências aos monstros de Super Sentai da primeira década, principalmente dos nomes escrotos, porque um dos monstros vira e mexe revividos nessa fase, em especial é um monstro com cara de bola de beisebol, o que foi particularmente divertido. Fora que a base também é referências dessa época. O Cláudio, meu amigo, tô meio perdida com a tua pontuação, viu? É coisa minha, tá? É um pouco coisa minha porque eu trabalho lendo textos judiciários, os textos lá são muito redondinhos, então eu perco um pouco o fio quando a coisa tá um pouco assim, mais solta. Mas é... Bom, já que dizem que hoje é episódio é das meninas, então eu vou reclamar, tá? Mas é só um pouquinho, tá? Porque eu gosto de ler essas mensagens. Ah, ele ainda tem mais coisa aqui. Jorge, Super Sentai é da Toei e nem em Gokaiger e nem nos Kamen Rider X, Super Sentai, Super Hero Tensei não tem nenhum herói da Tsurabaya, por motivos extremamente óbvios. Fora que o fake Mayayoshi não era de outra dimensão, era um clone monstro feito pela From Beyond. Olha, agora eu vou fazer um elogio. Tu conhece bem das coisas, viu? Porque eu, a essa altura, já tô completamente perdida. Mas tudo bem, eu entendo bastante de monstros de Star Trek e tô bem afiada em Doctor Who, então a gente pode trocar figurinha qualquer hora dessas. Bom, agora uma teoria que os pais do Haji Sawada seriam a namorada do Goto que fugiu com o motorista do ônibus e se casaram. Tanto que o Goto nunca se encontra com eles no anime e o pai é bem mais velho e a mulher é bem mais nova, sendo de idade parecida com o Goto. Gente, isso é viagem, hein? Ômega abraço, sucesso para todos nós. Agora, a voz do além me diz aqui que isso é uma tremenda de uma viagem, viu? Não sei de onde surgiu essa história, mas parece que ela veio direto, desembarcou direto da USS Hellmans. O Dragão Dourado, de novo, também mandou outra mensagem agora, dessa vez sobre os filmes injustiçados, o Paranerdia 139. Sobre este episódio, ele diz assim: aí, Nerdmaster, filmes injustiçados, tem muitos, muitos. Primeiro, deixa eu comentar alguns filmes citados. Indiana Jones e a Caveira de Cristal, eu gosto bastante deste filme. E o Pensador definiu bem o meu pensamento, exceto que o de Marte Ataca, porque sempre me escangalho de rir com ele. Constantino é legalzinho, nada mais. Bom, se não me engano. O lore de WoW e Warcraft são os mesmos. Agora eu fiquei confusa que este não sei se está negando ou confirmando a frase. Ele diz, continua dizendo, tanto faz, se baseia no Warcraft e no WoW. Olha, eu jogava WoW, eu não cheguei a jogar Warcraft. Eu sei sim que eles estão interligados, tá? O lore dos dois. O WoW seria como uma expansão, e por expansão diga várias expansões até, de coisas que são mostradas em Warcraft, tá? E, gente, o lore de Warcraft é coisa pra você, assim, se perder no universo. Não tem como um filme resumir de jeito nenhum uma coisa tão gigantesca quanto é o lore de Warcraft. Ai, saudade da minha Hunter. Ah, ele continua aqui. Jorge, a trilogia inicial é ruim, sim. E as primeiras vezes que eu vi, gostei. E assisti todos no cinema e depois umas reassistidas começaram a me pesar esses filmes. A única coisa que a Ameaça Fantasma serviu foi para gerar Star Wars Racer de Nintendo 64. Só para resumir, a trilogia nova é George Lucas é o Masamune Kurumada do Ocidente. Eu juro que eu conheço esse nome. Não é o cara do Cavaleiros do Zodíaco? Ih, nossa! Yeah, baby! Yeah. Senti a referência. O Kurumada é cruel. Comparar agora com o Kurumada foi cruel. Bom, já que estamos falando, eu vou fazer também um pequeno à parte. Eu assisti os filmes 1, 2 e 3, todos no cinema. Eu não tive a chance de assistir nenhuma dos filmes originais no cinema, então eu me dei a esse direito. E como eu assisti eles, acho que só duas vezes, uma vez no cinema e uma vez na TV, eu não consegui diluir tanto o lado ruim deles, tá? O 1 tá legal, o 2 começa a ficar estranho, porque o Anakin envelheceu muito rápido pra ficar namorando a Padmé, e isso realmente é estranho. E o 3, tudo que poderia ter resolvido e arrumado, ele simplesmente consegue detonar. É, tá certo, não dá pra salvar nenhum dos três. Bom, o Cláudio Dragão Dourado, ele continua aqui a mensagem dele, né? Ele vai dar um pitaco aqui sobre a Liga Extraordinária. Segundo ele, é o meu guilty pleasure. Eu sei que ele é um filme bem zoado, principalmente com Veneza sendo uma cidade feita em cima de ripas, tipo as cidades ribeirinhas do interior da Amazônia. Cara, o negócio com o Scott Pilgrim está diferente. Certas coisas é que quando o filme estava sendo feito, o último volume do quadrinho não tinha saído. Então o autor adiantou algumas coisas e eles criaram o resto, baseado na ideia que o autor tinha. E criaram o resto do roteiro em cima. O último volume saiu alguns meses depois dos filmes, se não me engano, e como ele evoluiu muito o conceito do Nega Scott, Nego reclamou muito de tudo isso. É, deve ser o mesmo povo que tá aí chorando, mingando, que o Game of Thrones já acabou os livros, e o pessoal agora vai ter que escrever, e como é que vai ficar os livros depois? Duvido que vão ficar iguais, deixa pra lá. Ele termina aqui, dizendo, bom, se tem um gênero muito injustiçado, são os filmes trash japoneses, que são citados, são criados e feitos para ser ultra toscos e ridículos, como Robo Geisha, The Machine Girl e outros. Já me alonguei demais, um ômega abraços. Olha, tem uns filmes zoados também chineses, viu? Kung Fusão é, pra mim, um filme bastante injustiçado, porque você senta e você acaba chorando de rir, porque, gente, não tem como fugir, não tem como fugir. Ele é muito... ele tá num outro nível de tosquice. Tá? Vamos passar aqui para mais uma mensagem. Esta vem de O está identificado assim pelo Nerdmaster, tá? Como O Infame Elias Passos Tenório. Ele faz uma mensagem sobre o Paranerdia 139 de filmes injustiçados. Oi, Alexandre Garcia de Carvalho. Gostei do episódio 139 sobre filmes injustiçados. O Duna, não vi, prefiro não dizer nada. O Indiana Jones 4, vi e não gostei. Quanto a Indiana 3, foi ótimo. E a Arca da Aliança não é uma bomba atômica, e sim a fonte do poder de Deus, e um ser humano não pode ver esse poder. Ao fechar os olhos, ele impede a morte e os nazistas não sabiam. Na verdade, os nazistas eram muito arrogantes, estrupícios, achavam que podiam dar conta de tudo, e aí viraram pozinho, como se tivesse encontrado o poder de Thanos. Opa, será que é isso que está lá dentro da Arca? Bom, estou viajando. Ele continua aqui, o Elias. Gostei do Liga Extraordinária e não gostei dos filmes Guerra nas Estrelas 1, 2 e 3. Parece que há uma certa unanimidade aqui contra esses filmes. Esse e-mail preferi escrever porque não me sinto à vontade na câmera. Continue bom trabalho e até a próxima. Elias, eu já ouvi aqui um comentário do Alexandre dizendo que ele gosta muito de ver os seus vídeos, viu? Não se sinta acanhado. Se quiser mandar mensagens de vídeo, esteja à vontade. E não se preocupe com a sua aparência, não, que, segundo Alexandre, tá tudo certo, tá legal, viu? Ele é bonitinho, foi isso que eu ouvi, foram essas palavras. Então, Elias aqui termina, né, se despedindo. É de Maceió, Alagoas, terrinha boa. Espero só que não esteja tão quente aí quanto tá quente por aqui, senão nós vamos acabar virando duas pocinhas derretidas no chão. Vamos terminar por aqui. Eu devo dar uns abraços especiais, carinhosos, para os nossos mecenas, a Ana Carolina Martins, o Arthur Boni, o Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima dos Santos, Lucas Freitas, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Suelen Nastri, Valdir Fumene Júnior E esta que vos fala, Ana Lúcia Fernandes Lieltier, também contribui com o Paranerdia, além de eventualmente fazer algumas gravações e deixar o Nerdmaster doido com a edição. Tá? Ah, bom! Ah, não, eu não vou entrar nessa conversa, não, porque é o podcast Hoje é das Mulheres, mas eu pensei que essa mulher ia pular ela. Ela é uma das mecenas daqui do Paranerdia, tá? Quando eu falo dona Ana Lúcia Lieltier, é dessa mulher que eu tô falando, entendeu? Então sim, um abraço. Eu agora vou dar aqui um abraço virtual ao vivo. Um abraço pra dona Ana Lúcia Lieltier, tá? Que é nossa mecenas também. Pronto, parou minha participação. É, só pra deixar claro, né, que às vezes as pessoas me conhecem só como Ana Lúcia Joaninha Trekker, né, que é quase o meu codinome de internet. Mas eu sou, sim, com muito orgulho, mecenas do Paranerdia. E espero poder continuar ainda contribuindo durante muitos e muitos e muitos anos. Então, termino aqui. Espero que vocês gostem do episódio. Tem um monte de meninas poderosas falando sobre meninas poderosas. E um abraço e até a próxima. Beijos da Joaninha para todos. So pleasing the pain is, so soft is the dart, that at once it both wounds me and tickles my heart. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.